362, compartilhado do procedimento ele é Cruz, chame Torrinho 18, Lisboa 95. 295, está treinando a Cristiano, só 29. 29. Genesis 310, clear your final ILS X-ray runway 10 at 2000 feet, QNH 102, clear your button establish. Yes, clear ILS X-ray runway 10, QNH 0 to final ILS approach, contact the tower in 118.495. 118.95, Cessna 6310. Tower, good evening, Oceana 6310, established on ILS, X-ray, runway 10. Oceana 6310, clear, climb runway 10, wind 150 degrees, 10 knots, QNH 1020. Clear to land runway 10, QNH 1020, Oceana 6310. Ocean 6310, on the ground at 502, keep the next right, and come around 121, this is 190. Ocean 6310. noite, voo 2043, participe da 104. Voo 2043, precisa aliado de colar, ficha no 0, vento no 60 graus, 139. A linha de colocar no 0, voo 2043. Voo 2043, do Condor 57, chama o controle 1, 920, do Cima 8. 208, boa noite, voo 2043. Controle Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, sedução, voo 1, após 2 mil pés, utilizando letras. 2 mil pés, letra, voo 2043. 043, chama o centro de assistência, frequência 1238, alterna 12835. 2835, 096, acima da identificação, autorizada a chegada do MED 1, no voo da 3 de TAP, desça para o nível de voo 050, ajuste no 021. N344, acima da identificação, via chegada do Mediona, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Pabog e SAP, o voo no 344. Ok, SAP, grato no 344. Zero nove meia, autorizado, final do procedimento LSX, pistão zero, desça para 2 metros, o ajuste no 021, no reposto estabilizado. 2021, esse está, o zero vai ser reportado estabilizado com o 09. 1344, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, estima 02, separa 2, não serve, ajustina 021, reporte com a estabilidade. Estimação 1021, 2010, autorizado INSX 310, está estabilizado, gol no 344. Chame torre 1-1-8-1-9-5. 1-9-5-10. Boa noite, casco avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Obrigado, pouso, com a 10, com a 0-0-0. 2795, contato radar a 62 e 3 milhas, nordeste do Salvador. 4, autorizado S3. Afirmativo, autorizado, final do procedimento, reporte com responsabilidade. Ok, vai reportar o estabilizado, 344, obrigado. Pegou no 344, completo final do procedimento, chama a torre em 1-8, desse manual de cima. Bom pouso. Ok, 395, grato, é decolagem 344. Torre Salvador, boa noite, voo no 344. 344, constatou de aproximação, guarde informação de pista livre, ajuste o tipo 0-2-1. Afirmativo na sua escuta para autorização, voo no 344. Direita 1-2-1 decimal lado. Pista livre, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2 nós. Relativo, autorizado pouso, gol no 3-4-4. Mantenha ponto de espera após o pouso do bonde da Gol no final da 1-0. Livre alinhar e manter pista 1-0. Dan 3-1-7. Após o tráfego na final, livre alinhar na 1-0. Alinhar e manter pista 1-0. Dan 3-1-7. Alinha e mantém na 1-0. 3-1-7. 244, nas horas 27, 121, nesse manual vai liberar. 19, 13, 44. Autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-3 nós. Pista de decolagem está 1-0, vento 1-9-7. 2795, autorizado final do procedimento pela SXU da pista 10, visto para 2000 pés, registro na 021, repasse contabilizado. 6310, airborne 825, contact the departure,